Amei o negão, comei a sua bunda. Toma cuidado, você que é corcunda. Lá vem o negão, comei a sua bunda. Toma cuidado, você que é corcunda. Hoje eu caí no assoalho, tava dor do caralho. Hoje eu caí no assoalho, veio uma dor do caralho. Caí no assoalho, dói pra caralho. Caí no assoalho, dói pra caralho. Cuidado com o negão, vai comer a sua bunda. Cuidado você, que é corcunda. Você leu o livro do Paulo Neruda? Então ele vai comer a sua bunda. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau.